encontrei depois que tanto procurei. Não desisti dessa corrida e no final cheguei. Cansado, abatido depois de tudo que passou. Porém tua perfeição, mulher, me regenerou. Renovou toda energia, quero tua companhia no meu dia a dia. Agora só alegria, quem diria? Ninguém esperaria que o marrento largado a você se prenderia. Me pede o que quiser, eu luto pra buscar uma constelação inteira. É pouco pra te dar, pouco pra te cativar. Pra te ver sorridente, entrego logo o universo embalado pra presente. Entende o meu sonho, me ajuda na caminhada. Uma dessas é raridade, difícil ser encontrada. Lutarei por ti, pra jamais te perder. Começo a termino uma guerra só pra te proteger. Pois te quero ao meu lado pelo resto da minha vida. Das flores de um jardim, você é minha preferida. A rosa mais cheirosa, mais linda e incomparável, que transformou o vilão em um mocinho amável. A mais bela, protagonista dos meus sonhos. Por ela, meu coração fica risonho. É dela, todas as letras que componho. Somente ela, eu me disponho. Então eu me declaro, falo com convicção, que mulher igual a essa não se encontra fácil não. Não me ama por cifrão, respeita minha condição. Primeira vez que a vi, disparou o coração. Essa cena eu não me esqueço, certeza não tem preço. Será que eu mereço? Lindo nosso começo. Primeira conversa, muito em comum, meu amigo. Dividindo no gargalo, fudiu a Zé comigo. Ela curte tribo, realidade cruel. É muito em comum, será possível, Deus do céu? Me viu vencer batalhas, eu nem a conhecia. Não imaginaria que hoje me pertenceria. Eu ligo todo dia, lembro do sabor do beijo. Falando com ela, o tempo passa, eu nem vejo. Linda de cabelo longo, tatuagem no ombro. Inspiração que me bate quando tô compondo. Meu futuro é contigo, pra sempre ao seu lado. Amigo, ficante, namoro ou até casado. Mulher, me leve pra onde quiser. Com você eu tô pronto pro que der e vier. A mais bela, protagonista dos meus sonhos. Por ela, meu coração fica risonho. É dela, todas as letras que componho. Somente ela, e por tudo eu me disponho. A mais bela, protagonista dos meus sonhos. Por ela, meu coração fica risonho. É dela, todas as letras que componho. Somente ela, e por tudo eu me disponho.